Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas e vamos aqui para mais um Decadrops de notícias. Hoje falando principalmente da nossa classificação na Copa do Brasil, né? A América jogou ontem contra o Tocantinópolis, partida que teve, além da logística complicada, ainda teve uma questão de energia lá no campo. O jogo parou com 20 e poucos minutos por conta de queda de energia, já tinha começado atrasado. Ficou 1h20 parado, depois retornou e seguiu com o gerador até o fim. O América empatou por 1x1, né? O nosso gol foi marcado de pênalti pelo Wellington Paulista. E o time do Tocantinópolis empatou no próprio primeiro tempo, numa bola que sobrou da cobrança de um escanteio. O jogo não foi muito bom. O América, apesar de ter finalizado mais. Ter tido muito mais oportunidades de gol, acho que, considerando a diferença técnica entre as equipes, era para o América ter vencido com uma certa tranquilidade. A gente teve que, no final do jogo, ali, ter fazer uma cerazinha, gastar um tempo para não correr mais riscos. Então, acho que isso já diz muito sobre a partida. Apesar de termos sido superior, eu acho que era para a gente ter feito mais gols. A gente perdeu muitas oportunidades. O goleiro dele também fez algumas boas defesas. Sobre a escalação, a América acabou seguindo mais ou menos a linha do que a gente vinha conversando, né? Que eu trouxe no último programa, que na verdade eu até achei que o América talvez poderia vir com um time mesclado contra o Atlético. Na verdade, o Mancini teve uma postura diferente, né? Ele foi com força máxima contra o Atlético e algumas surpresas na escalação contra o Tocantinópolis. Então, por exemplo, o jogo começou com o Arthur na lateral direita titular, algo que não vinha acontecendo, né? O Ricardo Silva e o Danilo Avelar com uma dupla de zaga, então ele preferiu poupar o Éder, que voltou de lesão contra o Atlético. No meio-campo, ele entrou com o Lucas Cal no lugar do Benítez, então, na verdade, o Lucas Cal fez a primeiro volante, e ficou o Alê junto do Juninho ali no meio-campo, um pouco mais avançado, como o Alê estava mais acostumado a jogar. E ele também começou com uma dupla de ataque ali com Aloísio e o Wellington Paulista. Então ele saiu um pouquinho mais ou menos no 4-3-3 que ele faz. Ele foi meio que para um 4-4-2 ali com mais ou menos duas linhas de quatro desenhadas e com uma dupla de ataque. Então, mas foi esse o América, né? Cavicchioli, Arthur, Ricardo Silva, Danilo Avelar, Nicolas, Juninho, Lucas Cal, depois Benítez, Alê, depois o Éder, Felipe Azevedo, depois Adábil Monte, Aloísio, que saiu para a entrada do Mateuzinho, o Wellington Paulista, que fez o gol para a entrada do Henrique Almeida. Após o jogo, o Mancini deu uma declaração, vou abrir aspas para ele aqui, que essa é a cara da Copa do Brasil. Você vem jogar em uma cidade distante, com uma logística diferente do que temos atualmente. Começamos o jogo bem, o América teve várias oportunidades, fez 1-0 cedo, o que era um dos objetivos, sair na frente para o jogo não se transformar naquilo que foi no final. Então ele também trouxe essa preocupação, né? De que o time teve mais preocupações no final do que deveria, dada a diferença técnica entre os times. O Éder também repercutiu mais ou menos nessa mesma linha, né? Até foi interessante que o Éder trouxe que é assim que se constrói um time campeão, né? Passando fase a fase e querendo ir o mais possível, mais longe possível nesse ano. Então, acho que ele trouxe uma visão meio mais ambiciosa, assim, com relação às expectativas da América na Copa do Brasil, que é bom. Acho que, acima de tudo, mais do que a torcida, quem precisa de acreditar são os atletas. Com isso, a América, já pela primeira fase já tinha garantido 1 milhão e 400, estando na segunda fase já tem garantido mais 1 milhão e 700, então já tem garantido 3 milhões e 100. É só importante a gente ressaltar que tem gente que fala assim, puxa, já ganhou mais 1 milhão, então já pode contratar mais. Na verdade, não é bem assim que funciona. Na previsão orçamentária, o América estabelece algumas metas de receitas e normalmente o América na Copa do Brasil já considera que a gente vai chegar até pelo menos a terceira fase da Copa do Brasil. Não foi divulgado desse ano ainda, não foi apresentado, mas normalmente até a terceira fase. Então, na verdade, não é cada fase que vai avançando a gente vai ter mais dinheiro para contratar, e sim cada fase que a gente vai avançando até essa terceira ou talvez oitava, é o que a América mais ou menos espera em termos de orçamento para o ano. Saiu uma notícia também, novamente naquelas manchetes que fogem um pouco da realidade, acabam aumentando um pouquinho, né? Que o Jorge Nicola, colunista lá do Super Esportes, colocou: com propostas, Arthur está com descontados no América. Realmente, aparentemente, está tendo um assédio ali em cima do jogador, algumas propostas e tudo. Mas quando vê lá a notícia mesmo, que ele mesmo coloca, né? Ele colocou que dentro do próprio América existe a convicção que haja proposta pelo jovem jogador até a disputa do Mundial em maio. Então, assim, vão vir propostas até maio. Mas quando a gente chega nas propostas, o que se especula é que o América espera em algo em torno de 7 milhões de euros. E as propostas que vieram do Bayern e do Los Angeles Galaxy foi de 3 milhões de euros. Então está um pouco distante ainda. Mesmo se fosse chegar a 5 milhões de euros, seria mais ou menos o meio termo ali, eles teriam que quase dobrar a proposta, né? Ter de 3 para 5. Então, provavelmente ele vai ser negociado, mas não acho que não está como se fossem os descontados, como se tivesse algo realmente para acontecer. Ainda talvez o Leverkusen e o Galaxy voltem a fazer outras propostas, pode ser que o América aceite. Então pode ser que amanhã tenha uma proposta nova. Mas a princípio, assim, está tendo negociações e o valor ainda está um pouco distante do que o América espera. Nesse final de semana, sábado, dia 4 de março, a gente joga com o Tombense no Independência. A expectativa, eu acho que, principalmente considerando essas duas partidas foram bem puxadas, que o América vá com o time mais mesclado, não com o time 100% titular. É uma partida que, para as nossas ambições do Campeonato Mineiro, não faz tanta diferença. Mas eu só queria fazer um lembrete aqui, bem interessante que eu pensei. O jogo América e Tombense. Tombense é um time que está na briga pela primeira posição no grupo do Cruzeiro, né? Então, o Cruzeiro, basicamente, de uma certa forma, depende de um bom resultado nosso contra o Tombense. Queria lembrar os cruzeirenses, 2015, Campeonato Mineiro, o América precisava vencer o Democrata de Governador Valadares na última rodada e depender de pelo menos um empate do Cruzeiro contra a própria Tombense no Mineirão. O resultado foi que o Cruzeiro perdeu aquela partida para Tombense por 2-1. Então, acho que o cruzeirense não tem nada que ficar exigindo do América que faça uma boa partida, não, porque quando a gente precisou deles em outros momentos, essa ajuda não veio. Então, se o América não ganhar da Tombense, seja porque está entrando com um time mais mesclado aí, eu não vou ver como absurdo, não. Eu quero que o Cruzeiro se dane para lá. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês acharem que vale a pena, compartilhem com outros americanos esse nosso projeto que eu pretendo manter aqui. E para uma análise mais completa da partida, para a gente falar mais sobre repercussão e também sobre a própria partida do América contra o Tombense, domingo tem o programa do Decadentes já tradicionalmente no YouTube. Beleza? Um abraço e até mais.